Tua imagem ainda não apareceu aí. Tá igual a da Anitta. Hoje a gente não sei tá concorrendo. Não, que foi não que deu aqui não, peraí. Não sei se eu saio ou entro de novo. Hoje com a live do Edinaldo Pereira, viu? Ao mesmo tempo tá acontecendo aqui. Oi? A gente tá concorrendo com a live do Edinaldo Pereira, viu? É, aí. Ao mesmo tempo que a gente tá na live, tá acontecendo a live do Edinaldo Pereira. Aí é um competidor de peso, pô. Agora só tem uma... agora essa minha imagem parada aqui, eu tô achando complicado. A imagem parou mesmo na hora que eu tava ajeitando o óculos. Deu nem não pra apareceu ficar com... aqui, na verdade. Então, peraí. Eu vou entrar de novo. Essa buceta. Olha lá. O Edinaldo Pereira está fazendo aqui uma live ao mesmo tempo que nós. Vai ser muito difícil concorrer, mas a gente vai tentar. Hello. Agora foi. Ou a não? Imagem tá aparecendo aqui ainda não. Rapaz, porque pra mim aqui tá, mas enfim. Vamos lá. Bom, não sei se pro pessoal tá aparecendo, mas aqui no meu celular tá normal. Tá aparecendo você, pessoal, tá aparecendo aí a imagem do Gabriel pra vocês. Coloquem aí nos comentários. Falem aí nos comentários se minha cara feia tá aparecendo aí pra vocês. Ô, buceta! Se foda então. Não vou sair de novo não. A internet que tá ruim, pô. A internet hoje tá um lixo, uma bosta, um cu. Uma desgraça. Ou seja, tá normal, né, aí? É, tá normal. Como todo dia, tá um lixo. Eu acho que é também porque meu irmão tá jogando LOL. E tô atualizando o Windows, aí você sabe que é um download meio pesado, né? Sim. Porque eu fui otário. Esse computador já vinha com Windows 10, eu disse, não, vou instalar o Windows 7 para ele ficar mais leve. Mas aí, todos os aplicativos que eu uso na porra do computador só funcionam com Windows 10. E dá pra jogar o Empire Earth no Windows 10, no Windows 7, não dá pra jogar no Windows 10. Pois é, mas também... aí eu tive que reinstalar o Windows 10. Tô esperando ele instalar ali. Pra ter os aplicativos, essa desgraça da besta fera. Manuco! Porra! Esse numa raiva que deu. Tá tudo dando trabalho hoje. Tua imagem tá dando trabalho, meu cabelo tá dando trabalho. Tô odiando meu cabelo hoje, tá uma merda. Mas calor da porra aqui, tá ressecado tudo, mas a gente se esforça. Já que tá fazendo frio, sabia? Tá fazendo frio aí, é porque deve ser mais perto do litoral aqui. Interior encravado no coração do Nordeste. Aqui. Não é perto do litoral de jeito nenhum, é no extremo oeste do estado. Aqui é mais longe do litoral ainda, bicho. Aqui é encravado no coração do Nordeste aqui. Rapaz, podcast live da esquerda putaça. É porque a gente tem motivo. A gente tem motivo. Primeiro, a conjuntura política não ajuda. Depois, a imagem do Gabriel não ajuda. Aí, meu cabelo não ajuda. O calor não ajuda. Nada ajuda. A gente não tem paz. Ainda por cima. E aí, pra piorar, eu vou pegar ali o violão. A Petra Costa já está coletando depoimentos de pessoas de quarentena para fazer um documentário bosta depois. Aí vazou nude do Thiago York. Quem que a gente na situação que a gente tá e ainda é obrigado a ver rola de hipster. E isso eu não aceito. Isso aí é demais pra mim. Não tem um dia de sossego nesse país. Tá difícil. Tá difícil. Todo dia uma desgraça diferente. Mas pelo menos ontem foi aprovado. Cadê o Gabriel? O Gabriel, ele transcendeu, assim, ele tá falando agora de outra dimensão. É. Essa é a graça do vazamento inesperado. É. Eu prefiro quando é uma surpresa boa. Você entra no Twitter, você acorda, você entra no Twitter, você dá de cara, pá! Rapaz, então, tá... Tá complicado a internet hoje, viu? Tu é doido. É, então, vai, eu vou ter que conversar com o escuro mesmo. A gente vai ter que fazer live que nem o... Que nem tá fazendo os podcasts agora com a internet desse jeito aí. É cada um ir gravar o seu remotamente pra poder depois juntar e lançar. O Gabriel tá no céu dos comunas, mas comunista não vai pro céu não, pô. Comunista vai pro inferno. Até melhor, viu? Porque dependendo de quem tá indo pro céu, é melhor que pro inferno mesmo. Verdade. Sem falar que é churrasco todo dia, né? É, né? Ai, ai, aí sim. É o inferno, só é inferno para os veganos. Enfim. Peraí, deixa eu achar aqui o fone. Então vamos assim mesmo, o jeito vai ser assim mesmo. O povo vai se acostumar enquanto tá vendo, né? Nada está contribuindo hoje com esse acontecimento dessa live, mas a gente vai fazer mesmo assim. Então, Gabriel Carvalho, você que solicitou essa live, porque você quer pistolar contra os vídeos da Meteoro Brasil sobre o Flávio Dino, né? O Flávio Dino comprou o canal Meteoro Brasil, e saiu nos últimos dias uns dois vídeos sobre esse assunto da Frente Ampla, do Flávio Dino, projetando o Flávio Dino como um nome para 2022, essas baboseiras aí. Mas, Gabriel Carvalho, por que é que o Flávio Dino, né, o ursinho pulo do Maranhão, por que é que ele é uma figura tão rechaçável para você? Cara, assim, primeiro que a gente já sabe que a figura é do PC do B, né? Então, de lá, coisa boa não vai sair. Não. Mas, pra quem não sabe, né, o seu Flávio Dino aí, ele tem, né, a defesa da política da Frente Ampla, amplíssima, ampla pra caralho mesmo, né, que ele já chegou a falar em entrevista aqui, ai não, porque eu vou fazer Frente Ampla com o Luciano Huck, sim, é melhor do que Bolsonaro, não sei o quê. E vive falando Luciano fazer frente Huck, ampla, né? O que eu faço? Tipo isso, né? Pra fora disso, né? Como todo bom burocratinha do PC do B, o cara faz o seu bom e velho governinho fisiologista, né? Que a gente sabe aí, pra mim o acontecimento mais denunciante disso, né, foi o despejo lá daquela, pera que eu esqueci a palavra agora, que eu fui querendo falar ocupação, mas não é ocupação, ocupação é urbana, rural é, enfim, você tem assentamento, isso, é um assentamento, era essa palavra. É o despejo de um assentamento lá no Maranhão, o pessoal do MTS, do MST, é que o Flávio Dino botou a polícia pra descer o cacete na galera lá, né? E aí, tipo, Mas ele disse, Gabriel, que a determinação, que a liminar já havia saído. Ele é o governador, ele com certeza não manda na polícia. Não, ele não pode fazer nada. Aí o pessoal do PCdoB, né, ficou passando pano. Mas, assim, claro que o pessoal do partido dele vai passar pano pra ele. O negócio é que passa pano pro Rodrigo Maia. É, né? Agora o negócio é quando você vê gente que se diz comunista, né? Ou não sei mais em que identidade que essa galera tá assumindo agora. Mas Aquela galera lá da Galãs... Não, Galãs Feio não, caralho. É, é que são as Galãs páginas... Galãs tem vídeo de fofoca bom, pelo menos. Fofoca top. É, tem uns vídeos... Fofoca de alta qualidade. Mas... Altíssima qualidade, mas não é galanceiro, não. É aquela bosta do testes da massa, que era testes de macho. E a Testes da Massa fez, né? Um episódio de podcast sobre o Flávio Dino. Mamando a rola do Flávio Dino de várias formas diferentes, né? De formas que a gente nem imaginava que seriam possíveis de se mamar. É, coisa assim que nem o autor do Kama Sutra imaginava. É uma coisa que faria o Marquês de Sade vomitar. Mas enfim. E aí aquela coisa, você quer passar raiva, escuta aquele podcast lá, Teste da Massa sobre a porra do Flávio Dino. Mas não é literalmente, né? Sobre a porra do Flávio Dino. A porra mesmo, a deliciosa. Eles só faltaram botar isso no título, tá ligado? Mamando a deliciosa rola do Flávio Dino. Qual é aquela piada lá na internet? Ah, uma mulher chupa 10 caralho, ninguém diz nada. Eu chupo 10, posso chamar de viado. A hipocrisia. É. Nem pode mamar a deliciosa rola do meu governador. Eles são do Maranhão, o pessoal da Teste Massa? Não, só não. Eu tô falando só pelo meme mesmo. Ah. Não, eu acho que eles são de vários estados, na verdade, né? Deve ter alguém do Nordeste ali, mas é de vários estados. É... Mas assim, eu não queria falar só desse negócio do Flávio Dino, não. Era duas das notícias em geral que tá acontecendo agora, né? Até pra gente ter mais coisa pra falar sobre. Aí outra coisa, né, que aconteceu foi aquela história das vacinas, né? Que o Trump comprou a porra das vacinas tudinha, né? Agora eu não lembro de qual foi a fonte que eles pegaram. Porque tá sendo produzidas vacinas em vários lugares, né? É... MartelaCast versus RevoluShow versus Podtests. Olha, eu não vou falar nada. É... Não. Contra o RevoluShow, não. Contra o RevoluShow, não. Mais ou menos. Enfim. Assim... tem uns convidados que eu não gosto, mas enfim, é tipo a minha relação com o Anticast, tá ligado? Tipo, quando o João vai participar do Anticast, aí é muito bom, aí é muito ótimo, mas aí agora virou uma reuniãozinha de comum. João é uma frigideira antiaderente. Você taca merda nele e não fica a merda. Ele continua um cara legal. É. Agora, mais um Anticast virou um antro de... É, galerinha de direita liberal ou centro-esquerda, umas bostas assim. Né? Porque o cara lá, o Ivan, ele só gosta de chamar... Aquela galera, Fabrício Pontinha, a Mulher Tamarindo, essa galerinha aí. Galera bem fisiocrata mesmo, né? Bem fisiocrata, é o pessoal do, né, pragmatismo. É o pessoal do pragmatismo mesmo, assim. É, aí ele parece que ele cansou de apanhar nos episódios no... Ah, o Antocast é maravilhoso. Não. Ontocast tem um Gabriel lá que é difícil, viu? É foda. Tô claramente zoando, Gabriel. O pessoal do Lucache. É, o pessoal do Lucache é o pessoal legal. Queira sentar com a galera do Lucache. Que aí você tá bem. Mas, enfim. Aí o filho da puta comprou a porra das vacinas tudinha, né? É, e assim, eu, sinceramente, povo dos Estados Unidos, que me desculpe, mas espero que essa porra dessa vacina esteja toda bichada. Esse fila da puta se fuder, né? Mas, enfim, o que mais que rolou? Tá tendo aquela treta do Fundeb também, da embaixada da China nos Estados Unidos. Isso aí é uma coisa complicada. Isso é uma provocação muito aberta para a China. E a China fechou em Wuhan também a embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, a China e os Estados Unidos estão começando a se atracar de verdade. E a tendência é piorar. Por quê? Tudo indica que o Biden vai vencer. Se o Biden vencer, aí apareceu aí. Se o Biden vencer, ele não vai diminuir a escalada contra a China. Pelo contrário, porque como a gente já considerou, já analisou no último, numa das últimas lives que a gente fez, na última live que a gente fez sobre as eleições dos Estados Unidos, os democratas, eles são bem mais agressivos que os republicanos na política externa. Bem mais. Os republicanos são King Kong e os democratas são Godzilla, entendeu? Se o King Kong dá porrada em tudo, o Godzilla dá porrada e ainda solta um peido radioativo da boca, destrói tudo. Assim mesmo. Ou seja, se os democratas vencerem nos Estados Unidos, a gente pode ter uma escalada militar mesmo, assim, de pré-Guerra Fria, não, de Guerra Fria, no modelo do século XX acontecendo, entendeu? E ditadura sendo incentivada no mundo afora, né? Você tem um recrudescimento da política, endurecimento ao redor do Irã, né? Você vai ter mais pressão em cima da Coreia do Norte, talvez até mesmo, né, ataque contra a Coreia do Norte. E Venezuela, meu amigo. A Venezuela tá fodida. Né? Coitado da Venezuela. O Maduro continua lá. Porque a Coreia do Norte... Firme e forte, falando, não, isso aí, vamos peitar e tal, mas caralho, bicho. Sabe quando você... Sabe aquela expressão, né? De você tá vendo um acidente acontecendo em câmera lenta. É tipo isso, sabe? Porque cada... É desgraça mesmo, assim, né? Porque não tem uma intervenção dos Estados Unidos... No mundo assim que acabe bem. É sempre merda. A Líbia que o diga. Né? Isso a gente viu bem. Quem não tá sabendo, escuta o episódio da gente sobre os limites do anti-imperialismo. Que a gente fala sobre o caso da Líbia. O único episódio de reconstrução, de intervenção da ONU que deu certo, não foi feito pelos Estados Unidos. Foi feito pelo Sérgio Vieira de Mello, que foi o Timor-Leste, a construção do Timor-Leste, a reconstrução do Timor-Leste. Que foi um brasileiro que fez, né? De forma totalmente pacífica, de forma totalmente negociada. Fez o presidente da Indonésia pedir desculpa pro povo pro povo do Timor-Leste. E depois veio a Austrália e acabou com tudo. A Austrália tornou o Timor-Leste um país dependente, né? Mas é isso. A Venezuela não tem nenhuma proximidade territorial nem com a China nem com a Rússia. Vantagem que a Coreia do Norte tem, porque se você atacar a Coreia do Norte, você ataca a China. Se você atacar o Irã, você ataca a China e a Rússia. Se você, se você atacar a Rússia, você ataca a China e a Coreia do Norte e o Irã. Então, eles estão bem, como é que eu posso dizer, próximos ali. E o que não acontece com a Venezuela, né? Então, se o Biden vence, a Venezuela está bastante ameaçada. Né? Os Estados Unidos vão invadir lá e gozar no bolo da galera, como se diz, né? E O Maduro tá, como você disse, Gabriel, tentando atirar no cu do mosquito, porque não tem como você peitar assim o imperialismo estadunidense sem uma ideologia socialista, sem uma ideia de reconstrução socialista, sem uma ideia de financiamento de revolução nos outros países que levem a apoiar. Então é complicado. Aí o Victor disse: se atacar a Coreia do Norte, ataca meu coração também. Se a Coreia do Norte acabar, o Victor morre, bicho. Vai. O Victor morre junto. Não, mas vai ser uma derrota, né, cara? Imagina aí a Coreia do Norte, a experiência norte-coreana sendo aniquilada, assim, a gente vendo isso. É tipo. A gente sabe muito bem que a revolução lá meio que estagnou nessa ideia de autonomia nacional, de não financiar mais grupos ao redor do mundo, embora a gente saiba muito bem que isso é tático, né? Não tem como um país que está tão enfraquecido internacionalmente fazer esse processo de internacionalização da revolução tão, tão forte, né? Mas acaba que é uma experiência socialista de qualquer forma que a gente vai ver diante dos nossos olhos sendo desintegrada, né? E muito complicado. É mais um bastião que vai ser dominado pelos Estados Unidos. E amanhã eu vou lançar um post sobre o Camp Husson, que é o centro da estratégia norte-americana lá na Península Coreana e em toda a Ásia. Cara, é uma base que tem 50 mil habitantes estadunidenses, entre soldados e família de soldados. Tem universidade, tem shopping, tem hospital, tudo gratuito para os ocupantes estadunidenses. Direitos que os norte-coreanos não têm, os sul-coreanos, aliás, não têm no país deles, e que os norte-americanos em casa não têm também. E sabe a melhor parte? 7 dos 11 bilhões que a base custa são pagos pelo governo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul paga as regalias dos soldados norte-americanos lá. Um ocupante, um invasor estadunidense na Coreia do Sul vive melhor que um sul-coreano no próprio país. Se isso não é colonização, eu não sei o que é. Por que será, né? É aquela velha história. Será que parece um pouco com a vida do... Tô dizendo, aquela velha história do colonialismo, né? Que tá lá o pessoal... O melhor exemplo é o da África, né? É o pessoal nativo toma no cu e os colonos europeus que dizem que ah, não, aqui é minha terra, eu me sinto em casa aqui. Claro que você se sente em casa, filho da puta. Você tá dominando a porra do lugar. Eu queria ver se você se sentir em casa se você estivesse lá comendo um pouco de amamaçô junto com a galera que você tá colonizando, seu nóia, seu lixo. Ou então no próprio país, né? Muitos dos que iam para as colônias e viravam elite nas colônias eram gente que não era elite no país, né? Na França, né? E esse foi um processo bem complicado que aconteceu. Essa exportação de excedente trabalhador para as colônias foi uma coisa que aconteceu durante o século XIX e XX. Mas o Flávio agora Dino também, bom. Voltando pro Flávio Dino. Fala. Mas voltando para o Flávio Dino, o PCdoB votou a favor da entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos. O PCdoB votou a favor disso. E o Flávio Dino disse, vocês podem procurar no Google aí a notícia. O Flávio Dino disse que não vê isso como uma ameaça à soberania nacional do Brasil. Ele não vê. Nossa, a gente vai dar uma base de lançamento de foguetes dentro do Brasil para os Estados Unidos e a gente não vai poder entrar nessa base de lançamento de foguetes. E ele não vê isso como uma ameaça à soberania do Brasil. E sabe o que é mais engraçado? O que foi mais engraçado nessa situação? Um canal chamado Hoje no Mundo Militar, um canal do YouTube, um canal de direita nacionalista no YouTube, é, Hoje no Mundo Militar, eles têm um vídeo em que eles criticam essa decisão de entregar a base ao campo. Um canal de direita dos Estados Unidos, um canal de direita do YouTube chamado Hoje no Mundo Militar, criticou essa decisão do Bolsonaro, e o PCdoB votou a favor, e o Flávio Dino não viu isso como um problema. Que esquerda é essa? Que esquerda é essa, bicho? PCdoB conseguiu ficar à direita de uma página de direita nacionalista. Tá direito. Né? Que é do setor mais reaça que tem, assim. É. Mas assim, só perdendo para o canal pró-OTAN, pró-Israel, se tu tem uma ideia, criticou o Bolsonaro por estar entregando a base em Alcântara, e o PCdoB vota a favor. Ou seja, o PCdoB conseguiu ficar mais do lado do Bolsonaro do que do lado da esquerda nisso aí, né? Pra você ver, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que um partido é fisiológico. Ele faz o que for preciso, né, pra se perpetuar na burocracia estatal, né? É isso que o PCdoB é. E isso você consegue perceber já desde a base do PCdoB. Base, que é que eu quero dizer? Da UJS, né? Das entidades estudantis que o PCdoB domina, né? Vários DCEs, várias unidades estaduais de estudantes secundaristas e tudo mais. Esse comportamento, ele já se reflete desde a base, desde aquela galera que está novinha, se formando para ser um burocratinho do PCdoB, né? E isso é um problema, assim, que eu vejo, que pode muito, muito, muito bem respingar organizações que são mais combativas também, né? De cair nesse fisiologismo também. Isso é uma coisa muito problemática, né? Nem o Adelmo falou, quanto maior na ordem burguesa, mais fisiológico. De fato, é só isso que eu consigo pensar quando, por exemplo, o pessoal do PT fica de pé, aí vocês não representam nada, a gente tem não sei quantas cadeiras na Câmara dos Deputados e pipipipopopó, sim, mas a que preço é que vocês têm esse espaço aí? Tá entendendo? E tipo assim, brother, não sei, velho, cada vez mais eu acho que a essa altura que tá a situação do nível que a gente tá, da dominação burguesa do capitalismo, velho, Menos eu vejo espaço de atuação dentro do Estado. Sinceramente, eu vejo assim. Não, é. De fato, não. Não, concordo. Eu acho que quando a gente usa esse espaço de campanha política, esse espaço de... É para divulgar a nossa linha política, não é para concorrer a cargo público, vai... entendeu? Porque a gente vai ganhar. Não tem como. Tá, não adianta. A gente tem que usar esse espaço para se divulgar, para divulgar a nossa linha, né? Então, dá para você usar os espaços. O próprio Lenin fala, né? A gente não pode deixar de concorrer à Duma, a gente não pode deixar de ocupar assentos na Duma, porque a gente não pode deixar esse espaço que é tão propício para a gente espalhar a nossa linha política ser totalmente ocupado pelos reacionários, né? Claro que os reacionários vão ser sempre a força hegemônica no Estado burguês, sempre, mas a gente pode usar agora esse espaço. Eu tô me perguntando se a minha imagem passar a nossa linha chegou política a aparecer ou não. Não, tá aparecendo pra mim. Tua imagem. Agora paralisou, mas enfim. Então, de fato, não há mais espaço. E nunca houve, na verdade. para ocupação de partidos de esquerda radical no Estado. Não há e nunca houve. Ninguém vai fazer uma transição ao socialismo pelo Estado. Ninguém vai chegar e vai fazer um decreto. Decreto fim da propriedade privada. Isso nunca vai acontecer. O que a gente faz é usar esses espaços para divulgar nossa linha política, que é o que dá para fazer. Aproveitar todo espaço possível para divulgar nossa linha. Pronto. Fui só ajeitar um negócio aqui. Meu filho, tu não tem ideia de como demora pra atualizar essa besta feia desse Windows. Ainda tá em 89%. Aí você avalie o tempo que vai demorar, porque ele ainda tá na preparação, né? Que eu tô fazendo uma atualização por dentro do sistema, sem ter que formatar. Aí você imagina aí a bagaceira. A demora que vai ser. Uhum. Mas vai ser mais fácil do que... Véi, você não tem ideia. Eu comprei dois DVD virgem pra botar. Um eu colocar os programas e outro pra eu colocar a instalação do Windows. Aí eu fui instalar o Windows com ele. Apologia aberta à pirataria. Com toda certeza. O único jeito certo de usar um programa pago é usar a versão pirateada dele. Né? Aí eu baixei a porra do Windows 7. Beleza, não prestou. Os programas não pegam no Windows 7. Aí eu tive que pegar outro DVD pra baixar o Windows 10. Corrompeu a porra do DVD, perdi o DVD. Aí tentei fazer pelo pendrive, não funcionou pelo pendrive. Aí eu achei esse jeito de fazer por dentro. Vamos ver se funciona essa buceta. Ah lá, o Elias Jabu disse que o PCdoB participa da grande política. Bicho, eu tô uma raiva de gente que fala esses negócios de que isso é grande política, que isso é grande política. Aí ela fica essa laser de que isso é pequena política. Meu amigo, tu tá achando que essas merdas dessas disputinhas de entidadezinha burocrática que você faz aí é grande política? Primeiro que eu... Olha... Já é uma coisa que provavelmente o Suede vai discordar de mim, mas nessa eu fico com um chazinho. Política é ponto negativa. Eu falei isso desde o primeiro episódio que eu participei do Martela Cast. Tá entendendo? A política, ela não pode cumprir o papel de emancipação humana. Ela é só um meio extremamente limitado. Não. Não, eu concordo. Entende? Concordo. Quem se entra? Concordo. A política não é a política que transforma a política surge das relações sociais, das relações materiais da sociedade. Não, e ela surge justamente das relações materiais da sociedade de classes. Ela só pode representar isso. Entende? Aí o pessoal fica tipo, porque isso aí é politizado. Aí que você tá fazendo pequena política. Amigo, a gente tá nessa luta pra abolir a política. Não é pra a gente conquistar o poder político, é pra acabar com o poder político. Entenda que é isso. Sabe, porque parece que tá cada vez mais. O pessoal tá tomando uma ideia assim de que. Simplesmente uma ideia de tipo, que a gente tem que conquistar o poder do Estado, e eu fico vendo uma galera que está simplesmente defendendo uma ideia de perpetuação do Estado, bicho. Isso é que vou fazer uma transição pro comunismo com essa ideia aí, não. A gente tem que conquistar o poder do Estado, porque o Estado é o marco do poder na sociedade que a gente tem. Mas a partir daí, a gente tem que fazer o processo de mudança nas relações sociais da sociedade para levar ao definhamento do Estado, né? Ou seja, a gente conquista o poder do Estado porque ele é o marco, ele é tipo é a Bastilha ideológica, né? Digamos assim, da sociedade burguesa, né? A gente conquista essa Bastilha ideológica para levar ao definhamento dela, porque quando você faz uma revolução, querendo ou não, você precisa de uma força organizadora e centralizadora para resistir por um tempo à sabotagem, às coisas que vão suceder ali. Porque a revolução não acontece fora do mundo, né? Ela acontece num país. Mas esse processo ele precisa ser feito com muito cuidado e com uma linha política muito correta. Porque o que pode acontecer, e o que aconteceu no, nas experiências socialistas que a gente tem, foi uma estagnação. Uma estagnação da revolução. É por isso que... Exatamente. E pior, como o Khrushchev, né, levou ali o período final do Stalin, entrando no Khrushchev, porque você já tinha uma parte do partido ascendendo ao poder ali, no final do Stalin, para fazer a União Soviética se conformar dentro da política internacional, dentro da geopolítica internacional. E é como eu disse num post que eu fiz recentemente. Em 1944, um exemplo, o Mao Tse-tung sentou com Chiang Kai-shek. Eles conversaram, tomaram chá, trocaram um papo. E pareceu que ele ia se render, o Mao Tse-tung. Só que 5 anos depois, tomou o poder do Estado. Ou seja, e você tem vários, por exemplo, na Revolução Chinesa, na própria Revolução Russa, várias tentativas de avançar no sentido de tentar diminuir o papel do Estado. Durante os anos 30, por exemplo, na União Soviética, você tinha um poder muito grande dos sindicatos, dos conselhos de base. Só que vem a invasão nazista e você tem que o Estado soviético assumir poder de novo. Quando os nazistas invadem, eles passam por cima de tudo. Aí o Estado tem que se impor e dizer, a gente não vai tolerar essa invasão. A gente tem que organizar toda a estrutura do país para enfrentar essa invasão do nazismo. E isso levou depois a uma centralização que não após a Segunda Guerra Mundial, o Estado soviético não voltou àquelas tentativas dos anos 30. E isso é que é sério. E isso foi responsável pela burocratização da época do Khrushchev. Nos anos 30, você tinha uma tentativa genuína na União Soviética de dar o poder às bases. E por isso que foi tão fácil para o Hitler invadir a União Soviética. Porque você não tinha um poder centralizador forte ali. Só que, quando os nazistas invadem, você tem essa centralização, né? O partido entra em um estado de guerra, né? Que é de esperar. Você não vai deixar a União Soviética ser tomada por Hitler. E não volta a isso. Eu acho que quando a União Soviética conseguiu a bomba atômica, eu acho que eles já tinham poder dissuasivo suficiente, por exemplo, para voltar àquela experiência dos anos 30. Só que isso não aconteceu. Continuou a centralização. Né? E isso foi um... Então, os recuos que são feitos, eles são para depois avançar ou eles são para se manter no conforto da situação? Esse que é o problema. Né? Exatamente. Falando sobre essa questão aí, porque, claro, que isso... é outra coisa que precisa ser dita. Isso não depende só simplesmente de decisões políticas. Você também tem que tomar decisões de caráter econômico, da organização da produção e tudo mais. Por isso que é importante, né, da gente compreender também como é que se dá o processo de planificação de uma economia. Né? Aí já dando um certo spoilerzinho, que mês que vem a gente vai ter um episódio aí com os camaradas que são da tecnologia da informação, né? E a gente vai falar justamente sobre essa questão de organização econômica, porque eles, né, eles estudam justamente essa questão de tecnologia, né, de automação e tudo mais. Né? É um debate que eu tenho muito interesse de fazer assim que eu terminar de preparar os meus materiais aí, que agora eu tô, como eu já devo ter falado para a Suede, né, que eu tô estudando aí o realismo crítico, tô traduzindo os textos, e quem tiver interesse pode falar comigo no privado que eu passo as traduções que eu já fiz, né? Eu tenho interesse. E aí, inclusive eu já te perguntei sobre os textos desse Sim, cara. Sim, o Roy Baska. Só que tu não tinha começado esse trabalho ainda. O Roy Baska. E, inclusive, o Baska, no capítulo que eu tô traduzindo agora, o apêndice ao artigo é justamente sobre Marx. É, eu falar sobre dialética, falar sobre materialismo histórico e tudo mais. E o Roy Baska, ele era socialista. É, muitos dos cientistas do realismo crítico eram socialistas. Eu, inclusive, eu peguei um pau danado com um moleque aí de um grupo que eu tô participando, né, que é o Babados da Maromba. E aí o pessoal do Babados da Maromba tem um maluco lá que ele é behaviorista, né, o pessoal da análise do comportamento. É, pois é. O único argumento dele é: um revolucionário tal em Cuba era behaviorista. Sim, amigo, tem um monte de marxista que era psicanalista. E daí? Aí por causa disso a psicanálise tá certa? Não tá, tá ligado? Então, foda-se, tá ligado? Tanto faz. E aí, enfim. E aí eu tava tentando enfiar. Tem marxista cristão. Eu tava tentando levar a palavra do realismo pra essa criatura, né? Eu falei pra ele: amigo, você sabe que o marxismo é realista, né? Aí ficou: mas o marxismo é o único é a única coisa que presta do realismo. Ele tem uma ideia de que, tipo, realismo é tipo empirismo, tá ligado? Tipo, pra ele, realismo é Popper. Sendo que Popper é simplesmente contrabando de antirrealismo dentro do realismo científico. Uhum. Enfim, vamos fazer um podcast sobre isso. Sem falar também que... Uhum. Ateísmo militante. Não, aqui o MartelaCast é o podcast. O MartelaCast é o podcast comunista todinho da internet, todo mundo sabe. Justamente, não. Aí o Adam fala aqui: vixe, ateísmo militante. Aí... Sim, ateísmo militante. Esse cara, inclusive, ele fica tudo que não sei o que, que o porra. Enfim, tudo aquilo que a gente bateu. Tudo aquilo que a gente bateu no episódio sobre religião, esse cara fecha o bingo de todos os clichês dessa galera que tenta conciliar marxismo com religião, né? Mas eu não tô dizendo que que você é religioso, você não pode ser um militante comunista. Pode. Não. O que você não pode fazer é contrabando filosófico. Justo. Dentro da teoria. É? Você não pode querer empurrar sua visão religiosa dentro daquilo... dessa teoria, entendeu? É aquela coisa, tipo, o pessoal fala: então pra ser, por exemplo, pessoal das ciências naturais, quer dizer que eu tenho que ser ateu pra ser biólogo. Não, existem pessoas dentro da biologia que são religiosas, né? São religiosas, mas são pessoas que, tipo, não vão ficar tentando enfiar criacionismo dentro da biologia. O que é que você acha? O que é que você acha que a ciência imortal do proletariado, o materialismo histórico, vai ser diferente? Não vai, meu amigo. É ciência. Não admite esse tipo de coisa, não. Entende? E aí, aguardem novidades, porque vai ter uma live sobre isso quando eu terminar de fazer essa tradução. Vai ter uma live sobre isso aí com um companheiro aí da Revolução Brasileira. E... também vamos ver se a gente faz uma live sobre isso aqui pelo MartelaCast. O Adelmo perguntou: o marxismo é materialista e realista? Com certeza. Materialista e realista. Inclusive, uma das coisas que a galera lukashiana bate é justamente contra o agnosticismo, né? Essa ideia de, tipo, negar a possibilidade de conhecimento objetivo. Isso vai totalmente contra uma visão materialista histórica. Materialismo histórico é justamente uma afirmação de possibilidade objetiva de conhecimento, né? Mas eu já falei demais. A ideia de que você extrai da realidade. Exatamente, a categoria, né? A ideia é que você extrai da realidade. É fazer uma análise imanente, né? Você parte do objeto, você não parte de uma idealização, como, por exemplo, faz as ontologias de base kantiana, né? Como, por exemplo, a sociologia weberiana, a sociologia durkheimiana, né? Sim. Eu ia chamar o Levi, né, para participar das lives. Agora essa bosta desse esse Instagram só pode botar duas pessoas ao mesmo tempo. Isa entrou, não sei se ela tá assistindo. Isa é uma colega minha de ciências sociais. Depois a gente tem que conversar aí sobre essa pesquisa que eu tô fazendo. É, justamente, regras da fala nordestina. Então, já vai dar aqui, já vai dar o nosso tempo. Aqui a gente, esse podcast foi, essa live, aliás, foi a live mais que a gente divagou, mas sobre boa. Tudo. Foi e boa. Foi divertido, né? Foi. Falamos sobre. Aí, ó, a Isa respondeu. Aí, essa semana, pessoal, era pra gente estar lançando um outro podcast amanhã, só que tá tudo tão corrido ultimamente pra mim e pro Levi, né, que a gente não teve como gravar na semana passada. A gente vai tentar gravar Sim. agora no sábado, né, e pra lançar Sim. na outra sexta. Então essa semana a gente não vai lançar podcast por causa disso, mas a gente fez essa live, e essa live aí mata a vontade, engana a fome, como se diz aqui. Até é aquele punhadinho de farinha com açúcar que a gente come no meio do mato. Exatamente. Então, pessoal, foi isso. Essa foi a live de hoje do MartelaCast. Sigam aí a gente nas redes sociais. Curtam a nossa página no Facebook. Escutem os MartelaCasts aí no Spotify, no Castbox, no blog. E sigam o nosso Instagram. Se vocês estão aqui, vocês provavelmente já seguem o Instagram. Mas é isso. Escutem aí os outros podcasts do Gabriel, o Ontocast e o Candeeiro Elétrico, que vocês não vão se arrepender, né? Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Até semana que vem. Semana que vem tem podcast novo e tem live e como também. Como mata fome. Ai, ai.